Quando mais próximo será autorizado para sair na terminal. Zero cinco zero. Mr. Zero, please set up and report for taxi. Aviso 366, companhia, chegou 9030. Bom, 9030, chame a torre 118, decimal 95. 2895, obrigado, até daqui a pouco. Ground American 220, detect. América 030, full to pass, something holding point, number 8, so we're holding point, contact with tower. 0 pouso autorizado na 0, rampa 1-1, 0 grau, 099. Livre pouso na 0, voo 9030. Voo 9030, sala 02, direita, solo 1, desde na décima 9. Mark, Charlie 0 clear to line up and take off, runway 10, winds blowing 100 degrees, 0 and air now. Clear to line up and take off, runway 10, American 230. Voo 9601, acena identificação, direção para nível 050, da presente voo e capim. 08, American 230. American 230, radar contact in the basket. Climb to flight level 360 via Momo departure. Climb to 360 via Momo departure, American 230. 9601-2510, azul show 0013, autorizado para atendimento das naves, reporte passando por órbita 366. 2,5, 1013, reportando 366, gol 960. América 230, contato com o Centro, 126.85, Sanego 125.45. 126.85. 126.85, Sanego 125.45. 125.45 is the backup from America 230. 9601, no final, habilitamos. Sente, gol 9601, caminha torre 1998, decimal 95. 7-18-95. Gol 9601, final, avistando, está baixando e chegado. Gol 9601, boa noite, vou localizado no zero, vento 1-0 graus, 09 mais. 10 com 09, o gol 9601. Gol 9601, solo aos 21, direito solo 1, 21, decimal 9, boa noite. Gol 29, boa noite. Gol 9601, três ataques para 4-6, e Alfa, ativo quando lá observa o sinalizador. Alfa, Kilo, 4-3, gol 9601. 301, posição Ventura, solicitou 1 no Romeu. Poderia confirmar a posição? 1 no Romeu. 1 no Romeu, cliente 960. Voo 9031, nossa autorização, Galeão. Voo 9031, copia? Sim. Está ciente da informação, Charlie? Autorização do Galeão, via 9857, saída de voo 400. Saída da Eulia da Irume, decola da piscina 0 com a primeira curva direita. Transponder 5023, controle Salvador no 208. Autorizado 400 para o Galeão, Irume, Libra da Express, decola com a direção 90, Natal, Irume, subida 23, responde 08, controle. Vem só a Unido e a saída, por gentileza? 400, Natal, Libra. O 903, o cruzamento correto, está em pronto. Latina 1910, squawk again. Descent, flight level 050, likely at flight direct to ETAP position. Bravo, Alfa Romeo na guarda. Bravo, 5-6 na copia. Autorizado, Alfa da Bahia, 11, Alfa 9857. Nível de voo 360, saída da Leverume, da cola da piscina 0 com a primeira curva direita. Transponder 5036, controle 208. A gente não é 910, descendo 6500 feet, 281013, cleared R-Navi procedure, report passing Sierra Vito 366.